Promotoria de Justiça Criminal de Curvelo obteve na justiça a condenação de 6 membros de uma organização criminosa que se dedicava ao furto de gado em vários municípios de Minas Gerais. Foram denunciados furtos nas cidades de Curvelo, Nova Era, Laranjal, Açucena, São Pedro dos Ferros e Pitangui. Os réus foram condenados por 7 furtos, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os animais eram colocados em terrenos de integrantes da organização, abatidos e revendidos a açougues. Após definido o alvo, o grupo se dirigia às propriedades rurais no período noturno, em veículos pequenos e em caminhões de transporte de gado. Chegando às propriedades, os réus arrombavam os currais, separavam os animais e os embarcavam nos caminhões, transportando-os até suas propriedades ou conduzindo-os até abatedouros clandestinos na região metropolitana de Belo Horizonte. Os animais que não eram revendidos eram mantidos nos terrenos ou encaminhados aos açougues do grupo, onde as carnes eram comercializadas. Em 30 de março de 2017, a organização praticou o furto que deu início às investigações no município de Curvelo. No dia 31 de maio de 2017, o grupo tentou praticar outro furto no município de Nova Era. Os denunciados arrombaram a corrente da porteira da fazenda Mato Dentro quando foram surpreendidos por policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina, momento em que fugiram pela mata deixando para trás um carro, carteira com documentos pessoais, celulares, uma intimação judicial, ferramentas para a realização do arrombamento e um embarcador de animais. Após outros furtos, em uma operação desencadeada em 4 de agosto de 2017, a Polícia Civil apreendeu parte do gado, veículos e placas automotivas falsas, além de diversos documentos de compra e venda de animais. Siga o Ministério Público nas redes sociais, procure por MPMG Oficial no Instagram, no Facebook e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.